vejo ouro, minha cidade, todo bairro, todo lado. Eu vejo ouro, minha cidade, todo bairro, todo lado. Eu vejo ouro, minha cidade, todo bairro, todo lado. Eu vejo ouro, Acapulco, celebrando a nova boemia. Celebrando a nova boemia. Celebrando a nova boemia. Celebrando a nova boemia. Vim de visita e já tô no topo do prédio. Sem novidade, eu chego pra acabar com o tédio. Um de remédio, sem sossego, sem descanso. Não é de hoje, a caoro balanço nos médios. Pelas ruas da ZN, por todo lado, todo canto. Já vi de tudo, nem me causa espanto. Meu clubinho mais um, por todos e todos por um. Topo no bolso e não vejo problema algum. Não tem perigo, fumando um com os mais antigos. Passo pro lado, um dois já não tá mais comigo. Não mudou a postura, mudaram os artigos. Hoje tá bem melhor, ah, isso é relativo. Celebrando a nova boemia, são três por dia, cuspo fogo igual pirofagia. Quem diria, inovações, quem diria, mesclo as terminações, vou fazendo minha alquimia. Minha cidade, todo bairro, todo lado, eu vejo ouro. Minha cidade, todo bairro, todo lado, eu vejo ouro. Minha cidade, todo bairro, todo lado, eu vejo ouro. Minha cidade, todo bairro, todo lado, eu vejo ouro. Celebrando a nova boemia. Celebrando a nova boemia. Celebrando a nova boemia. Celebrando a nova boemia. Chego em casa sem delfino, mal acostumado, só fumo do fino. Eu que te apresento ouro genuíno, mas minha vida é simples, não sou fino. Sou intenso, por isso eu faço um som intenso. Um mundo que só eu pertenço, sempre falando o que penso. Madrugada dentro, só as luzes e ruas desertas. Aperto o passo enquanto a chuva aperta. Na minha cidade, todo bairro eu vejo ouro, prolifera. E é muito gold pra ser só uma era. Assino a produção, damn, I'm so dope. Sou frio na minha missão, damn, I'm so cold. Mas permaneço high, vai me procurar nas nuvens. Eu que te levo pra lá, quando minhas rimas se fundem, yeah. A caoro, a nova boemia, poeta vivo, já escrevo minha biografia. Minha cidade, todo bairro, todo lado, eu vejo ouro. Minha cidade, todo bairro, todo lado, eu vejo ouro. Minha cidade, todo bairro, todo lado, eu vejo ouro. Minha cidade, todo bairro, todo lado, eu vejo ouro. Celebrando a nova boemia. Celebrando a nova boemia. Celebrando a nova boemia. Celebrando a nova boemia. When the sun comes.